Mas tu tem que lembrar, com orgulho. Oh, tu tem que lembrar, com orgulho. 25 do mês de julho. 25 do mês de julho. Mas tu tem que lembrar, com orgulho. Oh, tu tem que lembrar, com orgulho. 25 do mês de julho. 25 do mês de julho. A força que enfrenta o medo. A força que Vidraça de banco na rua ou na cela. Meu nome é Adecuar.